Meus irmãos, minhas irmãs, que Nosso Senhor, na Sua bondade grandiosa, nos ampare e nos ilumine. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ainda ante os pórticos da morte com a mesma aflição que os egípcios, gregos e os romanos de épocas recuadas, os séculos que varreram civilizações e refundiram povos, não transformaram ainda a misteriosa fisionomia da morte. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Nenhum sofrimento na Terra será talvez comparado ao daquele coração que se debruça sobre outro coração que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia daqueles que amamos e cerrar-lhe os olhos num adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos da companheira, cujas mãos consagradas à ternura pendem agora extintas, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais pode exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Digam aqueles que tombaram varados de saudades, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, ou os que tateavam gemendo uma lousa imóvel e soluçavam de angústias, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Se semelhante provação vos bater a porta, reprime o desespero e dilui a corrente de lágrimas na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas do nosso pranto em desespero fustigam-lhe a alma como chuvas de fel, porque também eles ouvem, sentem, choram, lutam e atravessam a faixa do sepulcro como quem se desencilha da noite, mas que na madrugada de um novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhe os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem a cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou voltam-se a pensar no suicídio. Meus irmãos e minhas irmãs, bendito Espiritismo, que veio abrir de par em par as portas do mistério da morte, inacessível até então a maioria. E aberta essa porta, verificou-se que a chamada morte não era a morte, mas era a própria vida, pois não havia morte, mas sim transformação, qual crisálida em linda borboleta. Bendito ainda Espiritismo, que veio rasgar este véu intencionalmente lançado sobre a verdade e mostrar aos homens a continuação da vida além túmulo, na qual eles serão desgraçados ou felizes, conforme tenham vivido na Terra. Bendito ainda Espiritismo, que veio varrer da face da Terra esta imagem deturpada de Deus, porque o Deus que os homens têm nos apresentado até hoje é um Deus vingativo e cruel, É um Deus que premia sem merecimento. É um Deus que condena sem culpa formada. Meus irmãos, agradecemos ainda o Espiritismo, em nome daqueles que se achavam afogados no pranto, tateando nas trevas em busca de entes queridos que a morte lhes furtara dos braços ansiosos, e aos quais o Espiritismo ele abriu os horizontes da vida além túmulo, insuflando-lhes renovação e paz na contemplação do futuro. Agradecemos ainda Francisco Cândido Xavier, que através da sua mediunidade missionária trouxe tanto conforto, principalmente às mães em sofrimento. Ainda há pouco tempo, poucos dias ou poucos meses antes da partida do Chico para o mundo espiritual, uma mãe foi a Uberaba, uma, duas vezes, em busca de notícia desse filho que morreu no acidente. Foi diversas vezes atrás de notícias, mas foi só numa sexta-feira, antevéspera do Dia das Mães, que ela recebeu uma carta do filho através do Chico, parecendo até que a espiritualidade maior houvesse-lhe guardado esse grande presente para esse grande dia. Diz o filho nessa carta: querida mamãe, eu peço a sua bênção comigo. Dizer o que sinto agora é impossível. Quem conseguirá descrever o que se sente entre duas vidas? Eu não sei, mãe, o que fazer nesta hora em que nos revemos assim através das letras que seu filho vai escrevendo com o coração nos dedos, amparado por amor e pelos benfeitores espirituais que nos protegem. O papel aqui, mãe, me parece um espelho em que o meu pensamento reflete. Entretanto, mãe, o papel não reflete. As lágrimas de alegria e de gratidão que elevo a Jesus, agradecendo estes minutos junto de você. Receba, mãe, o meu abraço. Nestas frases que vou transmitindo às páginas, sem cogitar de saber, com exatidão, como vai registrando o que sinto. Não chore, mãezinha. E peço ao querido papai que me auxilie com a fortaleza que ele vai reconstruindo pouco a pouco, desde aquela manhã em que fui acidentado. A saudade ficou o mesmo entre nós, mas o amor cresceu e cresce cada vez mais. E é no amor que vivemos, porque o amor é a presença de Deus. Ajudem-me, não lastimem mais a partida inesperada do filho, que desejaria ter ficado. Entretanto, mãe, as leis de Deus sabem mais que os nossos desejos. Mas se pudesse, eu teria permanecido sempre, até que pudéssemos avançar todos juntos no tempo, sem separação e sem morte. Não creiam que o sofrimento do adeus não esteja igualmente aqui. Mas estamos vivos e quase felizes. Mas é preciso lembrar que este quase é a lâmina que a saudade significa em nossos corações, firmes na fé. Estamos contentes e renovados. Mas a despedida dói muito, porque o pranto daqueles que amamos é como chuvas de aflição sobre nós. Lembro, mãezinha, o papai trabalhando para adquirir recursos frente ao futuro. Lembro que ele me pedia dar toda a atenção aos estudos, enquanto ele sonhava com um hospital, em que a medicina me aguardava para cumprir encargos de amor ao pé dos doentes. Peço a ele que não desanime nem se canse, porque temos outros corações para auxiliar. Os companheiros que ficaram, que lutam, que estudam e que esperam dias melhores no amanhã da vida. Eles contam igualmente conosco. Rogo ao papai não esmorecer, porque precisamos continuar. Continuar para valorizar o tempo e os recursos que o alto nos concede. Tenho sofrido bastante com a inquietação dos familiares queridos. Não fosse isso, tudo estaria melhor. Papai e mamãe, não pensem, mas não pensem mesmo em mim, a maneira de alguém que fora esmagado no acidente. O que perdeu foi o meu retrato, que um dia, em verdade, deveria desaparecer. Eu mesmo estou perfeito e reanimado a pedir-lhes que lutem e que pensam no bem de nós todos. Papai, escute o meu grito. Eu não morri. Eu não morri, papai. Eu voltei. Eu estou vivo e aqui, amando-te e respeitando-te, como sempre. Trabalhe, meu pai. Guarde o seu ânimo de homem de bem. Não queira morrer para um reencontro, porque eu prossigo vivendo para reencontrá-lo a cada dia mais encorajado na luta em favor do bem. Mamãe e papai, não me procurem chorando e clamando por mim no recanto de terra onde meu corpo ficou arquivado. Graças a Deus, papai, eu não estou no cemitério. Agradeço o seu carinho, suas preces e suas manifestações de amor. E rogo a Deus lhe recompense a abnegação. Eu sei, meu pai, que você queria que eu ficasse aí na terra para realizar os seus ideais. No entanto, eu não estou morto. Eu estou vivo, meu pai, e vou trabalhar nos hospitais como era o seu desejo. Papai e mamãe, não me procurem chorando e clamando por mim no recanto de terra. Não, eu não estou lá, meu pai, eu estou vivo. E mais uma vez, papai e mamãe, eu vos peço, a nossa prece deve ser de esperança num reencontro amanhã ou mais daqui uns dias. Mãezinha, não chore mais. Ampara-me com tua fé. E se puderem, no meu aniversário, façamos a festa da nossa comunhão espiritual, ofertando um bolo às crianças reunidas em lar de Jesus. mas em nome do lar terrestre, que não puderam ter. Estarei com vocês e vamos encontrar muita alegria. Mais uma vez, papai e mamãe, não deixem que a nossa casa aí na terra se transforme num recanto de sombras e lágrimas, porque a vida é tesouro de Deus e todos nós estamos ricos de oportunidade, de esperança e ricos de oportunidade da própria vida. Ah, mãe, neste mês que comemoramos, neste mês, mãe, que se comemora a maior, uma das maiores datas da história da Terra, o Dia das Mães. Se eu pudesse hoje, mãe, eu queria trazer-te flores que mostrassem toda a extensão do meu afeto. Mas acima de tudo eu penso, mãe, no dilúvio de pétalas de amor com que me alentaste a vida. Se eu pudesse hoje, mãe, eu queria oferecer-te as pérolas mais lindas do mundo, significando gratidão. Entretanto, eu penso no tesouro de lágrimas que a minha experiência te custou. E devo rejubilar-me com o privilégio de fitar-te simplesmente. Hoje eu sei, mãe, quanto te doíam os meus anseios de liberdade. Ouvia conceitos diversos induzindo-me à independência. E acreditei um dia que a desvinculação se baseasse na necessidade de romper com todas as forças que me estruturaram a existência. E por que, mãe, ninguém me quisesse tanto quanto você? Concentrei sobre ti os meus impulsos de agressividade inconsciente. Sonhei com a emancipação, ignorando, porém, como melhor escolher os meios de conquistá-la. E acusei-te, disse-te que aspirava a caminhar com a minha própria autenticidade. Eu aleguei que você me prendia, que o teu apego me torturava, que o mundo me fizera livre. Ouviste-me em silêncio. E enquanto minhas frases contundentes te afligiam, eu percebi que você rezava, que pedias a Deus que me guiasse e me abençoasse diante dos novos caminhos. Esqueci, mãe, de que você precisava amar-me quase até a loucura para suportar-me por tanto tempo nos próprios braços. Dia a dia, com abnegação e renúncia, até que eu conseguisse adquirir a liberdade que hoje desfruto, até mesmo para ferir-te. Mas tudo esqueci, mãe. No entanto, o mundo por onde andei me ensinou a perceber o quanto eu era feliz ao teu lado. Nada vi na terra, mãe, que parecesse com você. O mundo me mostrou que você envelheceu alegremente a fim de que eu vivesse, e que te apagaste de tal forma a cercar-me constantemente de luz. Hoje eu volto a pensar em ti, mãe, e sinto Deus mais próximo. O mundo me transformou, o tempo me renovou, Entretanto, mãe, eu sinto imensa saudade do teu carinho. Sinto necessidade que me amenize o rigor das lutas com o teu bálsamo de bondade. E perdoa-me o pranto de alegria em que me afoga o pensamento, ao pedir-te de novo consolo e esperança. Agasalha-me, mãe, o coração, no teu coração, e deixe que eu te olhe como se fosse ainda uma criança, enquanto você me abraça e repete, como antigamente: Deus te abençoe e te guie, meu filho. Hoje, mamãe e papai, Senhor Jesus, neste reencontro, nesta casa, junto dos irmãos que também pensam nas suas mães, homenageiam as suas mães, e para as quais nós te pedimos, Senhor, os louros que elas merecem, embora atentos à lei de causas e efeitos que a doutrina espírita nos recomenda considerar, vamos pedir também para as mães esquecidas, para as quais a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. Nós te pedimos, Senhor, por aquelas que aconchegam o peito, os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio. Por aquelas, Senhor, que estendem as mãos cansadas nas praças públicas, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhes deve a necessidade, mas nega-se a pagar. Por aquelas, Senhor, que se refugiam nas furnas da natureza, acomodando crianças enfermas como se fossem animais. Por aquelas, Senhor, que pintam o rosto escondendo lágrimas no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar o filhinho que a enfermidade ameaça com a morte. Lhe pedimos, Senhor, por aquelas que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram, por aquelas que foram desprezadas nos momentos difíceis por um falso conceito de moral, e por aquelas, Senhor, que se enlouqueceram de dor pela ingratidão dos filhos e por isso foram trancadas nos manicômios como verdadeiros farrapos humanos, e por aquelas outras, Senhor, que a velhice cobriu de cabelos brancos e que sem ninguém que as quisessem foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda que pagam à terra o mais alto tributo de sofrimento. Tu, Senhor, que restauraste o equilíbrio de Madalena, que secaste o pranto da viúva de Naim e levantaste a menina de Jairo, lembra, Mestre, agora das nossas irmãs de Jerusalém que te partilharam as agonias da cruz quando todos te abandonavam, e compadece-te de todas as mulheres, principalmente das mulheres mães. Muito obrigado, meus irmãos, por terem me ouvido.